disse que queria ouvir só palavras verdadeiras e meus olhos não puderam mentir vendo tudo se acabar. Mas eu queria poder te guardar em meu coração pra sempre, saber onde estaria quando a saudade apertar. Eu te vi partir em desencanto, mas nunca senti tanto amor. Sigam só pra se encontrar, onde quiser sabe o que nos dá, mesmo a luz.